Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Sabe o que é que eu gostaria de chegar a dizer? Sejam muito bem-vindos enquanto pôs ao telemóvel. Que é para a malta que está em casa. Deve ter ficado ótimo. Então, muito bem-vindos. É gravar contigo. É que tu nem deixaste apresentar a questão. Antes de apresentar, já está a fazer merda. Que é uma cena fantástica. Isto nem começou como deve ser. E o gajo já está a fazer merda. Nós estamos a fazer a dar imenso trabalho a quem vai editar isto e cortar coisas. Ui, estão a trabalhar! Mas tu achas que isto vai ser editado sequer? Esta besta? Isto vai assim, graças. Não vai nada, para cá não vai. Não vai ser editado. Não vai, não é cortado. Mas. Não é cortado, mas é convidado a sair do áudio, afinal. O som é aperfeiçoado. Ah, e o som é aperfeiçoado. Profissional. Cortas a tua parte, é isso? Não. Baixo do teu volume. Ah, está a ver. Opa, isto é o quê? Tenho que dizer o que é que isto é. Isto é o podcast de XGLR. Obrigado. Eu aposto que ele nunca grava, como está neste momento. Pois está não. Aqui arrepastelado numa cadeira e cara. Certeza quando foi para o Sinel, ai caralho, até levou os dentes. Chega aqui com este aspecto de merda, sim, sentado sim. Na cadeira como se estivesse a adormecer. Pá, senta-te. Ia dizer agora uma coisa para o mundo. Completamente despenteado, um tufo para o outro lado. Ninguém sabe. Acabei de vir de viagem, meu. Fiz quilómetros para atuar, sabes? Fiz mais que tu. Fizeste mais quilómetros do que eu. Quantas vezes atuaste este mês? Olha, este mês. Que tu, não, mais do que tu, já estamos em dezembro, eu já atuei, tu não. Eu vim da sala para o quarto e em novembro atuei o mesmo dizer. Que tu. 8? Sim. Sim. O mesmo. Eu também. Pois, fiz duas apresentações orais, não sei se fizeste duas apresentações também conta. E correu bem? Se calhar teve mais... Quantos aplausos pelo meio? Se calhar teve mais público por provavelmente alguns espetáculos. Será? Isso é que é triste. Isso é que é triste. Mas quantas pessoas é que teve, em média? Uma teve 80 e a outra 50. Portanto, sim. Então, não? Ah, falhei. Desculpa, lá ganhei. Não, mas nenhuma delas tinha o Fernando Rocha. Giro. Então ganhei mesmo. Isso que fiz aqui? Ah, vi. Tinhas quantas lá? No Piso em Pé? Sim. Tinha 600 e qualquer coisa, acho. E agora, quantas delas é que eram para te ver? Olha, complicado, por acaso, houve um bacana que foi lá fazer open mic. E do nada, o gajo entra, não te apoio a ver. O gajo está lá, não sei o quê. E o Rocha vem cá, está lá. Olha lá, o gajo está a dizer que não me vales um caralho. O quê? Então, um gajo qualquer que me conhecia, que é o Diogo, não sei quem é, diz, não sei o que, o Ruben Black não tem piada nenhuma. Mas pronto, acho que disse aquilo numa de, estou-me a meter com ele, só que eu não ouvi. E depois, quando entrei, não ouvi um gajo qualquer que disse que não tinha piada, não é que eu estava, Diogo, vai para o caralho. Pronto, e foi assim que eu resolvi o espetáculo e continuei a minha atuação. Parece-me mais fixe questão mais. De dizer primeiro. E tu saltas de uma sala de 600 pessoas para dois tons. Exatamente. Estava cheio com. Foi giro. Foi 50, foi, 60 pessoas? Ontem foi para aí 60. 60, 70, sim. 50 não, 50 ficava vaziosíssimo. Como é que correu? Naquela sala. Já agora os dois que ligaram lá. Epá, mas isto, eu quero isto para um podcast. Tens de... Então, e se eu gravar isto para os dois, ao mesmo tempo? Podes gravar para os dois ao mesmo tempo. Posso. Que ideia tão estúpida. O quê? Que ideia tão estúpida o quê? Não sei, isso é que é o pós-show. Isto é o pós-show. É o pós-show. Como é que tiveste essa ideia tão genial para esse nome, pós-show? Eu tive a ideia do pós-show. Foda-se, incrível. Espera, um, dois, três. Vai. Como é que tiveste a ideia genial desse pós-show? O pós-show nasceu na ideia de eu já ter explicado isto no primeiro episódio, só que vocês não ouviram que são os cabrões do caralho. Mas, tal como eu disse, é uma forma de mostrar às pessoas o que é que eu ando a fazer. Há quem tenha trabalho. Eu também tenho trabalho a fazer isto para vocês. E então, foi isso. Ontem, o espetáculo de ontem foi no dia 1 de dezembro, que foi no 2 de dezembro, como estávamos a falar. Isto convém dizer que isto vai estar duplicado, isto é um conteúdo duplo, porque vai estar no meu podcast e no XLR ligado. E eu tenho medo que não fique com interferências. O meu está em modo voo, por isso não interfere. O meu também. Então, pronto. Eu não tenho nenhum projeto. Tu não tens nada. Se tu tivesse um projeto, não tinhas mais um telemóvel a gravar. Tu não queres criar nada, entretanto. Sim, quando acabar o meu curso. Posso só gravar o meu pós-show 2? Não, o pós-show. Tu já vais fazer publicidade para daqui a 2 anos, não sei se é importante ou não. Sim, vais fazer qualquer coisa. O pós-show, o espetáculo de ontem foi no dia 1 de dezembro e foi um roast no 2 tons e meio. O alvo do roast fui eu e tive a participação do Daniel Teodósio como roast master, que está aqui. Estou cá. Está cá o Daniel. E foi também o Pedro Alves, o Douglas Alexandre e o Jorge Picotto. Tivemos uma sala com menos pessoas do que é habitual. Sim, no 2 tons e meio. Verdade. A sério? Yeah, sim. Yeah. Nós temos para aí uma média de 60 pessoas, uma média, não, temos para aí, começámos para aí com 60, acabámos com 70. Sim. Pá, só que nós já estamos tipo a começar com 70, 80 normalmente. Estás e conseguiste descobrir porquê? Não sei. O que eu falei depois com o dono do bar é que é dezembro, há muitos jantares de Natal, há muita malta que já está a aproveitar os fins de semana para preparar o Natal, para ir aqui, para ir ali, não sei o quê, e então, estava a despender um sábado. Depois, imagina. O último fim de semana, passagem de ano, ok. O fim de semana anterior, Natal, ok. Só vão 2 ou 3 fins de semana. Tu abdicares do primeiro e guardares os outros 2 fins de semana para ires aqui, para ires ali, para fazeres o que é que seja, pode ser desvantajoso, estás a ver? E então isso pode ter influenciado que o pessoal não venha tanto. E depois, só que depois também é um bocado ingrato para nós, porque se por um lado o Roast é um espetáculo muito agir e é boa da próxima e puxa a malta para dentro do espetáculo, resulta muito se eu conhecer quem está no Roast. Sim. Estás a ver? E eu arriscaria-me a dizer que ontem o normal é termos 70 ou 80% da casa igual, talvez. 70%, vá. Era muita casa nova. E ontem era muita casa nova. É sério? Yeah. Sim, sim. Ou seja, é uma coisa que no Dois Tons surpreende já há vários anos, é que tu nunca consegues ter um tracking do tipo de público base que tu tens, porque renova-se ele próprio. Eu diria que 30, 50% da sala renova-se automaticamente sempre. Yeah, tens sempre ali uns 50% mínimo, sempre igual, e depois podes estender tipo, até aos 70, vá, sempre igual. Ontem, epá, se tinhas metade da sala igual, era muito. Ou seja, imagina que estão lá 40% de público repetido. Nós fomos fazer um roast, que é uma cena muito íntima, para um público que não nos conhece. Epá, mas aí a culpa é de quem? A culpa não é minha, porque o público não me conhece, mas a culpa também não é do público de não nos conhecer. Ou seja, o início do espetáculo foi um bocado lento por causa disso. Sim, sim. Depois no final, esquece. No final aí, como é que começou? Eu fui a palco, eu expliquei o que é que ia acontecer, mas não sei o quê, foi um bocado com a malta também para ganhar ali um bocado de familiaridade com eles. Chamei o Teodosio, encontrou o Roastmaster e ele depois introduziu cada um dos comediantes e depois foram lá, vinha o Roastmaster e um e eu... Estava tudo em palco ou não? Estava tudo em palco, à frente das pessoas sempre. Estávamos nos bancos sentados ao lado do palco, entre aspas, ao lado do microfone. Estava a linha dos comediantes, eu estava num banco mais elevado, mas foi... Pá, foi um roast normal, aspecto normal. Ou seja, as pessoas tinham sempre contacto visual direto com os comediantes que estavam a ser alvo do roast. Foi fixe nesse sentido, foi bacana. E depois acabei com uma cena que arrisquei, pronto. Foi uma parte de storytelling de, ok, já que a malta aqui veio gozar comigo, não há ninguém que faça isso melhor do que eu, então eu vou contar uma história. Que é uma missa. Que é uma missa, que é uma missa. São 20 minutos. A tua história foi quase tão longa como o roast. Foi. História. Mas é pá, não temos muito tempo. Não é isso, não é isso, eu não vou contar aqui. É notório de quem é. E então eu vou contar, já te digo o que é que foi. Mas, existe a possibilidade de eu referir o nome da pessoa e. É melhor não. Eu agradeci imenso que não. Está bem. Então vamos ter de repetir estes 4 minutos e 14 de podcast. Mas pronto, mas foi uma cena fixa mesmo. E foi porreiro. Eu prometi acabar o ano 2 tons e meio, que ainda mais já estou a fazer todos os meses desde junho de 2016. Foi o segundo roast que fizeram a mim no 2 tons, mas foi o primeiro na nova gerência, com a nova casa e não sei o quê. Exatamente. Então era isso que eu perguntava. E a gerência gostou? Ou não? Sim. Porque imagina, a gerência conhece-me a mim, conhece toda a gente que lá esteve. A malta que nos conhece, curtiu o bué. Quem não curtiu assim tanto é a malta que ficou tipo, pá, mas porquê que estes gajos estão aqui com os outros uns filhos da puta? Yeah. E porquê que eles não se chateiam? Mas depois a meio já foi tipo, o jogo deles é assim, então deixa-os jogar. Se bem que houve um esforço tanto da parte dele como da minha a tentar integrar as pessoas ao máximo, desde o início, do que era o roast e o que é que isso iria passar ali. A verdade é que ainda é um tipo de espetáculo, um módulo que ainda não é muito conhecido e que demora o seu tempo a ser interiorizado por parte do público. É claro que no 2 tons e meio para o público habitual já é fácil conceber um roast, porque eles vêm-me atuar lá e eu tenho um registro muito, muito ácido, muito de ataque para cima das pessoas, e então pronto, eles também gostam disso. Por isso, aquela fatia de público habitual curtiu. Os outros foram-se habituando ao longo do espetáculo, não conheciam o conceito, não conheciam nada, então foram aprendendo ao longo do espetáculo. A nota final foi positiva, a malta curtiu, mas estava longe de ser. Então agora vamos aqui pensar outra coisa, genial. Esse público novo da casa sabia que ia haver roast ou não? Sabia que ia haver uma noite de comédia. Ok. Mas isso aí, havia lá a malta que entrou e nem sabia que havia noite de comédia. Isso também é normal no todos. Sim, é normal, tu entras todos, é sábado à noite, quer beber um copo, olha, é noite de comédia. Digamos está bem, eu vou consumir na mesma. O Meio Martins tem muita população jovem e tem uma quantidade absurda de um bar para toda essa área que é o 2 tons. E não existe mais bar nenhum. Pois, então é normal. Concentra-se tudo no mesmo sítio. Sim. Sim, pá, não, mas não me choque. Eu não sinto que o resultado final tenha sido mau. Acho que é fixe, pá, se calhar agora para fazer, só daqui a um ano, dois anos, três anos, não sei. Mas naquela casa é possível que se volte a fazer, não agora, mas foi fixe. Eu gostei do resultado final. E tudo. Engraçado. Eu gostei do roast. Achei que não, já tinha sido feito um roast lá, não foi tão hardcore, mas acho que para isso contribuiu precisamente o fator público. O outro foi filha da putíssima. O outro host foi muito filha da puta. O ar fechou durante 3 dias, um estava completamente bêbado e acabando a relação namorosa do dono, a minha tremeu, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Felizmente, a minha Ruben estava solteiro, não? A do Ruben. A minha quase que começou nessa altura. Quase que começou. Quase que tinha começado muito, tempo, muito pouco tempo antes. E nós depois tivemos aquela discussão inicial de olha lá, mas quando é que terminamos a data oficial? É melhor ser. E havia a cena de vamos chutar isto para este de junho. Porque assim, eu faço antes de stand-up, é a cena do roast e isso eu não me esqueço. Mas não, ficou com o... Mas tenho a certeza que se isso tivesse avançado ia tremer também no roast. Porque aquele foi de facto... Foi tão mal. Foi. Normal, não no porque sentido. O que sucedeu ali foi... Tínhamos um bar em que o dono estava-se a cagar para a fatura de dinheiro durante todos os 2 anos de stand-up. O stand-up era feito para diversão pura e dura. Era um homem do rock and roll e que ele entrou no roast sem, completamente bêbado, sem nunca ter feito stand-up. Teve muito bem. Fez. Ele foi o alvo do roast juntamente com o Ruben. Ok. E foi mais o bar. Sim. O roast teve ao bar. Em si. E ele apareceu como dono e o Ruben enquanto apresentador das noites de stand-up comedy. Como fechar uma casa durante 3 dias. Foi fechada, toda a gente estava bêbado. Vou-te só dizer aqui esta piada, que vou dar esta merda. Que é o Ivo, que é o antigo dono do bar. A piada é: o Ivo, para além de ter este bar, é treinador de uma equipa de polo aquático. Uma modalidade que tem menos pessoas nas bancadas do que a quantidade de gajas que o Ivo já fodeu aqui dentro. Pá, e o Ivo, Ivo namorava. E o Ivo ao lado da namorada, atenção, a namorada estava ao lado dele. Ia sorrir. Falsa, ia sorrir. O que é também engraçado é que todos os últimos 4 empregados daquele estabelecimento estavam também presentes no roast. Estava presente a mãe e o pai de Barbosa, claro, que era o dono do bar, que tem 60 anos à vontade. E ouvir isto. E sorrir. Ah, e mandei-lhes uma boca para a filha dele, que eu tinha uma filha assim. Ah, o Ivo tem uma filha, como a mãe lhe chama, a pequena Magali, ou como o Ivo lhe chama, devia ter tirado 5 segundos mais cedo. Classe, isto acima de tudo é classe. E deste roast, há algum momento? Mas, digo-te já que a melhor piada desse roast, sobre mim, foi a do Marco Marques. Em que o Marco diz, pá, o Ruben, desde que está a trabalhar na comédia, dá-se com malta mais conhecida, deixou de ligar às pessoas, de mandar mensagens. Pá, não é que ele tenha ficado mais arrogante, está aí sem saldo. Pá, lindo. E é bem verdade. O que se quer dizer com isto é que os donos dos bares deviam ter o espírito de Ivo Barbosa e um grande abraço a Ivo Barbosa, que eu completamente bêbado numa noite com um amigo. Mas o judeu também estava-se um bocado a cagar. Aqui a história engraçada é, para as pessoas que não me conhecem, isto começou com eu bêbado, mais um amigo meu, que era o Bruno Bispo, bêbados às 4 da manhã, a falar com o dono, estava alcoolizado, bora fazer stand-up, e o dono disse que se foda, vamos embora, com o Ivo Barbosa. Há 4 anos atrás. Deixa-me só. Eu vou acabar o meu podcast e continuamos no XLR ligado. Bora. É só. Esta foi. Está quieto, não botas palma. Pronto, agora nós já vamos estar a falar de como é que as noites surgiram. Em resumo, foi fixe. Vou procurar XLR ligado. Estás no Spotify, tu? Estou. Ok, XLR ligado no Spotify e é isso. Obrigado. E vai haver para o show 3 quando eu for atuar novamente. Mal logo. E então? Eu curtia saber. Era show. Guarda lá isso. 2. Já está. Tá. Eu curtia saber se há algum momento de destaque da noite de ontem. Deixa-me saber como é que ficou. E que demora o seu tempo a ser interiorizado por parte do público. É claro que no 2:30 para o público habitual já é fácil. Não, está aqui, vai ficar uma confusão. Tá. Mas agora estou assim, mas quantos é que eles são, caralho? Eu sou muitos. Pronto, já está. Como é que começava as noites no 2:30? Vamos passar por cima da pergunta dele. Dá-lhe. Então não foi assim que começaste? Não foi essa a tua pergunta? Não. Então foi o quê? Se havia algum momento de ontem que tipo, foi do caralho este momento. Ah, pá, também isso ainda ficava bem no meu. Mas agora caguei. Tiraste-se demais, lá está. Deixa estar. Andas a encher bem os bolsos porque eu vou a uma boisa. Eles sabem que uma boisa não paga, mas pronto. Se calhar paga e só a mim é que não. Queres ver? A gente é paga para lá aí. Mas um jantarinho, pá. Era fixe, não importava nada. Mas o que é que tu perguntaste? Se ontem existiu algum momento de destaque da noite. Não, vamos continuar então. Aqui são os dois. Momento de destaque. É pá. Eu destaco a minha história, que fez com que o público ficasse assim. A história do Ruben Branco era muito engraçada, mas tinha um problema que era demasiado longa. Epá, tu consegues censurar, se eu disser aqui o que é, tu mete pis. Mas metes mesmo. Pá, meto, vamos dar trabalho. Isto tem 3 horas de podcast, é isso? Não, é só para dizer, epá, tem... Então, olha, não, vou escrever aqui. Não, vou escrever. Ah, vais escrever? Vou escrever aqui, que é mais fácil. Mas pronto. Tenho medo que vou ler. Não vais. Tu já sabes o que é, pá, só há uma história... que é muito engraçado e muito bom e que te envolve a ti também. Sim. Mostro. Epá, tem a... Ah, ei, ei, ei. Espantar o quê? Censura essa merda. Censura bem. Quando me disseste assim, não sei o que é. E afinal andava-lhe a mandar mensagem, feito porco. Olha, tenho outro caso desses para resolver. Opa, sim, senhor. O blog é este podcast de comédia tem pouco. Pronto, é como o dono. Até te contaste 20 minutos disso? 20 minutos. Pá, e 20 minutos, sim. Mas essa merda tem tanta coisa para contar. Mas para, num roast que é ritmo pá, pá, pá, pá, vira, roda, vamos embora, toca a disparar, o Rubén Branco dá-lhe com 20 minutos de storytelling. Ao menos. E depois, para levantar? Fizeste minutos? Depois para levantar acabou o espetáculo. Ah, pronto. Depois para levantar, mas acabou muito bem. Porque foi tipo, acabou a história tinha um final que voltava a justificar o roast. Já agora, o que ela não vai ver esta merda. É pá, não sei. Eu meti o pi no Ana, mas ela não vai ver. Desde o pi onde? Este é o pi. João Neves é dotado de uma inteligência extraordinária. Estás o estúpido que é que isto é. Bom, tudo isto para te dizer. Pode ouvir. Pode ouvir porque eu estou lá metido e a malta é cega para aquilo que o Rubén Branco faz. Tenho grandes fãs. Tudo isto para te dizer. Mas pronto, foi isto. Foi uma noite fixe. Depois, entretanto, também o Picoto ainda disse mais umas merdas e eu também. Sim. Assim, pá, correu bem. Ok. Por isso é o que importa. Era muito engraçado. Yeah. Agora, mais perguntas. Como é que começou, não foi? Exatamente. Como é que começavam as noites lá no 2 e mais? 4 da manhã, num dia... Ei, que idade é que tu tinhas? Tinha 18 anos. Tinha acabado de sair... Tu foste possivelmente o gajo mais novo a montar noites de stand-up em bares, pelo menos na zona de Lisboa. Talvez. O mais maluco fui de certeza, porque eu nunca tinha feito stand-up na minha vida. Eu amava stand-up, vi stand-up desde os meus 13, 14 anos de idade. Yeah. E resolvi por isso simplesmente, às 4 da manhã, todo bêbado, juntamente com um amigo meu, desafiar o dono de um bar que era Ivo Barbosa, que também estava alcoolizado nessa noite. Nas noites. Que aspecto de Ivo Barbosa? Ivo Barbosa tem uma filha, tem um projeto. Tem uma namorada, no fundo, uma filha é um projeto muito sim. maior do que nós alguma vez podemos ter. Só que é mau, não dá para te soltar fora do projeto. Sim. Mas aqui passa. Verdade. Mas Ivo Barbosa vendeu o bar e dedicou-se mais ao lado familiar e à namorada. Se ele tivesse vendido a filha e dedicado ao bar. Só. Isso aqui era isso era muito engraçado. Epá, era mais do que bem, epá, isto foi para a frente completamente de borla as noites, ao início. De borla, com zero comediantes. Nenhum deles prosseguiu o stand-up, exceto eu que fiz durante mais um ano e meio, dois. Resto, nunca bom. Eu era tão bom comediante que acabei de estudar a história. E pronto, no fim isto continuou. Depois as noites passaram de 0 euros para 1 euro de entrada. Eu fui tirar o curso de stand-up, do workshop de escrita criativa no humor. Com um workshop de escrita para o humor. Para o humor. Vocês nem sabem o que tu corriges sempre. Tu corriges sempre isso. Claro, porque. Malta engana sempre. Porque é uma cena muito específica. Escrita para o humor é diferente de escrita criativa e é diferente de escrita de stand-up. Aqui é um curso de escrita de humor. De humor, é verdade. Várias formas, mas de humor e não sei o quê. Verdade. É diferente. No Lisboa Comedy Club. Dado por Rui Sinaldo de Castro. Conheci um dia. Não tiraram no mesmo altura. Sim. Ah, foi o mesmo curso. Nós tivemos o mesmo curso. Foi o mesmo curso. E permitiu-nos. Com mais quem? Acho que nenhum de. Mais ninguém ficou. Talvez Bolinha Nunes, que produz agora juntamente os espetáculos dos Roda Bota Fora e por aí fora. Foi o único gajo que ainda dá alguns sinais. Mas não, nem é a atuar. Não, é como produtor. Não é como produtor. E aparece como personagem icónica nos podcasts. Só com histórias. Não sei. Pronto, desconto, pronto. Pois. Também desconheço. Mal informado. Ficaste bem. Olha. Boa noite. Boas. Está tudo. Ui, é que tem um bom aqui, o patrão. E a garrinha? Está a ser gravado. Está a ser gravado, mas também eu. Vai com isto. Eu que havia, não havia melhor. Está tudo bom. Está muito bom. Está. Está gentezinha. Opa, tive que fazer um pezinho. Tive que fazer um pezinho. Não, está bom. Para aí uns 15 ou 21. É, homem. Agora não dá para ver que a camisola também é agora. Como vai estar boa noite? Isto agora ainda está aqui. Se agora quando for para o palco não pode usar com os gordos. Ah, então não gosto. Claro, ainda digo que eu sou gordo e não sei. Eu sou teu filho, por exemplo. Então não interessa. Ainda aqui estás, infelizmente. Isto também é verdade. Mas ficando aqui em tua casa. Fizemos agora aqui um pequeníssimo intervalo para cumprimentar o pai de Daniel Tidão. Verdade. O meu pai matou-me alguns MCs. Matou-me algumas noites, assim, alguns mestres de cerimónias. Não vou dizer o nome, mas no Cinema City tentaram picar o meu pai. Quem? O meu pai matou. Quem? Não vou dizer o nome. Não, quem? Não. Quem? Eu não vi. Eu uma questão de cordialidade. Eu meto o pi. Eu vou ter que ouvir isto tudo para me ter vai dar pis, portanto. Pá, era um Tiago Costa. Sim. Ah, o Tiago Costa, pá. Que tentou picar o meu pai. Sabes que o Tiago Costa não era muito bom, mas era tão simpático. Ele foi simpático num sentido interesseiro de querer demonstrar a superioridade. O meu pai respondeu, o Cinema City aplaudiu o meu pai. Ele introduz um comediante seguinte, quando volta a palco, o objetivo dele é voltar a tentar ser, ou seja, claro, já se vingar, ser superior, voltou a não resultar, ainda tentou uma terceira vez e não resultou. Foi engraçado. Quero muito ver o teu pai. Não. Tia Costa. Agora das duas uma. Ou o trabalho que eu vou ter. Ou se subas sempre com o Tia Costa. A parte engraçada disto é que vocês permanecem no mundo da comédia. Eu estou-me a cagar porque eu tenho história. Está à vontade. Mas sabes quem é que também não está no mundo da comédia? É. O Tia Costa. Já sei, já não vou sério, já não atua. Mas isso não há mal nenhum. Não, acho que não há mal nenhum. Também não. Nem no teu, acho que não há mal nenhum de se dizer. Puto, vou ficar mesmo fodido se esta merda sai. Posso virar agora? Pá que sim, essas são para abrir, são vossas. Se esta merda sai e tu não censuras isso. Censura, vou censurar, eu juro que vou censurar. Não, é que nem é isso. Estou para imaginar como é que 20 minutos dá para isso tudo. Está bem, mas eu já te explico. Pá, não imagino, porque até imaginar é picante. A pessoa em questão pode não ouvir, estás a ver? Mas há outras pessoas que podem ouvir e eu não quero que se ouça. Está certo? Mas eu não. Este podcast está a ser, está a ser muito interessante. Balbúrdia. Mas eu disse completo, sim. Está a ser horrível isto, pelo amor de Deus. Eu tinha uma merda para perguntar. Que era? Janeiro. Profissional. Sim. Profissionalismo, que era? Tu disseste-me, na altura que eu te conheci, sim, que produzir as noites do Ruben, que tu até davas ao trabalho de reservar as mesas do bar. É verdade ou é mentira? De reservar as mesas do bar? A malta ligava para ti. Sim. Para reservar. Isto é exagerado para o produtor ou não? Do teu ponto de vista? Depende da disponibilidade que tu tens. Para um lado é muito bom, meu. Tu sabes que falas com aquele gajo, vês aquele gajo, ligas e é aquele gajo, foda-se. É o gajo, meu. Crias uma familiaridade e uma proximidade com o gajo que não querias de outra maneira. Essa era a minha intenção e que talvez tenha sido o sucesso e que deu um aso até a roasts completamente malucos. Porque o que eu queria era baixar a barreira. Ou seja, ao respeito que o comediante está em palco e o público está a ouvir, mas baixar a barreira que após o espetáculo nós criámos ali um laço que é o Dois Tons Comedy Club, ou que durante aquele período de tempo de 2 a 3 horas era, porque as pessoas falavam comigo, eu dava todas as informações das pessoas e à medida que elas iam conhecendo, iam verificando que todas as informações que eu prestava eram fidedignas e depois chegava ao espetáculo e que eu não as tinha enganado, permitia construir não só uma relação com o comediante e o espetáculo, mas também com quem produz. Okay. E eu falar pessoalmente com as pessoas e preocupar-me com elas, ainda sem nome de muita gente e hoje em dia cumprimento, demonstra que o espetáculo ali não era só stand-up comedy, era mesmo pessoas que gostavam de comédia, que aqui em Sintra, de Sintra a Lisboa não havia nada, não havia nada. Ainda hoje, é. Sim, hoje, hoje em dia, quer dizer, mais ou menos, eu fiz aquelas noites no Bombá, em Sintra. Sim. Tirando isso. Grande Ricardo Bernardo. Grande Ricardo Bernardo. Outro abraço. Faz a sua alma. Epá, não. Ah, havia no Urban Lounge. Sim. Faz a sua alma também. Verdade. E. Como é que se chama o spot de Sintra, desculpa? Bombá. Bombá. Eu lá fui ver mais noites. Pois foste. Zé Pedro. Fui ver o Zé Pedro, fui ver o Juan. Penso que foi a primeira. Fui o Juan. Eu e o Zé Pedro e fui o. Não, não fui ver o Zé Pedro. Não foste? Não. Fui ver o Juan e fui ver o Picoto. O Carapeto é que veio comigo ver o Zé Pedro. Sim, foi. Porquê que um bar, nesse caso a produção, há uma cena que eu estou farto de chatear a cabeça e que tipo, continuo a não compreender o porquê. Vai-me queimar, filha da puta. Não vou queimar, mas vou-te confrontar com isto, já te confrontei 30 vezes, mas pronto. Um bar, stand-up comedy no Estoril. Primeira quinta todos os meses, Ruben Branco. Quando eu ia de Ruben Branco. Ou pelo menos era antes deste podcast. Sim, depois disto é dançado, sim. No Dois Tons, se tu queres passar aquilo com uma ideia, tipo uma casa de comédia, porquê é que não há um cuidado com luz e palco? No Dois Tons? No Dois Tons. Havia. Nessa altura havia, agora não há. Agora temos um focozinho tipo de obra. Mas isso tem a ver. Sem palco. Mas isso tem a ver com muitos fatores. Tem a ver com os fatores de o que é que a casa quer, quanto é que a casa quer gastar, e é aí que eu te estava a dizer. Com o Ivo Barbosa tivemos a possibilidade de. Isto não era para fazer lucro, isto era para criar uma casa e um espírito motherfucker. Yeah. Não havia zero de lucro ali. Ninguém lucrava ali. Só quem atuava lucrava. Quem produzia não lucrava quase nada e o dono do bar não lucrava quase nada. E agora, Pedro Judito, que é o dono dos Dois Tons. Cheio da guita! Não é questão de. Pedro agora já comprou um Bugatti! Não é questão de estar cheio da guita, mas. Cheio da guita! Fez obras que o Dois Tons necessitava para se transformar num bar do século XXI. E agora está cheio da guita! E que necessita, obviamente, de. É um negócio, portanto, como todos os negócios, tem que ter lucro, tem outras perspectivas, tem outros orçamentos e há impossibilidade de muitas coisas. Esta é a minha perspectiva. Ruben Branco. Epá, eu é só. Diga-me lá que não tem uma paleta e um parinho preto para pôr por cima. Não tenho uma paleta. Não tenho mesmo. E a casa não tem? Pá, mas foda-se, mas eu moro num armazém. Não. Não, não tenho nenhuma palete. Não tens a tua casa, o bar? Não, meu. Não há palete. Para meter aquilo precisávamos de ter dois stands, para meter tipo uma teia de luzes para apontar e não sei o que, não sei o que mais. Se ficava diferente, ficava. A nível de luzes ias logo perder coisa de espaço. Porque não podes fazer buracos na parede porque a infraestrutura não quer buracos na parede para meter um foco. Aquilo é uma sala que não tem sítios onde apoiar. A menos que fique muito recuado. Se fica muito recuado, aquela merda fica toda aberta. Não quero, pintava a parede toda. Ou seja, tinha que ter um tripé pelo meio da sala. Aquela merda, quando está cheia, não há espaço para as pessoas andarem a servir às mesas. Metes um, precisavas de dois tripés. Para lá atrás. Precisavas de dois tripés para aquilo não ficar cruzado. Para não ficar só de frente ou para não ficar uma luz lateral. Para ficar cruzado, precisavas de dois tripés. Medias o de espaço. Ou seja, no final é tipo, então. Mas ia fazer com que o espetáculo fosse diferente? Sim, ia. Talvez ficasse melhor. Por causa do ambiente e tudo mais. Mas perder espaço, perder tempo, a nível logístico e a nível de investimento, justificaria? Não. Quando é que eu digo que se calhar vale a pena justificar? Se um dia eu sentir assim, é pá, nós estamos a começar a perder público todos os meses. Os dito, vamos parar 6 meses e só voltamos daqui a 6 meses, mas daqui a 6 meses. Quero um vinil atrás de mim a dizer dois tons Comedy Club, quero ter dois focos e quero ter uma cena que quando tu lá entras podes ver os mesmos comediantes a fazer o mesmo texto, mas vais dizer, pô, isto agora está diferente. Mas, por exemplo, é um trunfo que eu não estou a gastar agora. Mas, por exemplo, eu acho que isso não seria necessário porque o dois tons Comedy Club já tem alguns anos de existência e todas as pessoas que lá vão já sabem que aquilo tem regras e funciona. É pá, sabes que eu odeio chamar-lhe dois tons Comedy Club? Chamei agora só... Dois tons, pronto, o dois tons hoje em dia... É pá, porque essa merda meteu o Comedy Club a seguir... Era, foi simplesmente o formato da noite. É pá, é uma noite de comédia, meu. Então imagina, eles também lá têm karaoke. É dois tons e meio karaoke night. Já foste a noite de karaoke de dois tons? Já fui contigo e cantámos os dois. Ouvi dizer que cantaram... Cantei, muito bem. Bêbado, não? Não, só não, completamente sóbrio. Tu dizia assim, ah, não sou homem, mas não sou nada. O quê? Eu disse, ó, se eu for, eu também vou. E fomos lá cantar Rochinol Fanus. Rochinol Fanus, Cães de Louça. Cães de Louça. Cães de Louça. Não estou a dizer que me orgulho, estou a dizer que aconteceu. Eu não estou a dizer que me orgulho, mas meti num vídeo. Deu assim pelo não. Do it for the content. Yeah. Mas pronto, por isso não acho que seja um acréscimo. Como é que era antigamente a casa em si, lá dentro? Como é que era a disposição da casa? Era ligeiramente diferente porque neste momento tens um hall de entrada onde, onde são as casas de banho, é o bar e não sei o quê, que é tipo uma primeira divisão onde tens pouco espaço porque tens tudo isso e depois sim tens uma sala ampla, um quadrado, onde estão dispostas as mesas com as cadeiras e tu atuas no centro da parede mais longe da porta. Ficas com uma boa disposição e toda a gente vê bem. Antes as casas de banho eram no meio dessa sala, no meio não, numa lateral dessa sala, ou seja, a sala era mais pequena, okay. Havia um canto, imagina. Dois terços do bar era uma sala, o outro terço tinha até metade formato da casa de banho. Formato de L. Tinha um Lzinho, porque tinha as casas de banho, e depois tinha lá aqueles sofás muito tamanhosos ao lado das casas de banho. Os sofás muito tamanhosos. Ou seja, a sala atual só tinha dois terços a funcionar, porque o meio terço era a casa de banho e o outro meio terço era um, dois ou três sofás. Sofás, mesmo sofás, não é tipo... Não, é sofá de casa. Sofazão. Yeah, um sofá, estás a ver? E isso era diferente, e depois era aquela cena de as mesas eram diferentes, o chão era diferente, as cadeiras eram diferentes. Havia um buraco para fazer de cinzeiro. Confere que havia muitos buracos nas paredes dos tons. Confere que todos serviam de cinzeiro e confere que armazenavam-se lá algumas coisas para não te esqueças no dia a seguir. Sim. Deixa-me só pôr aqui esta chave, deixa-me só pousar aqui o copo. Ok. Servi de cinzeiro muitas das vezes. E era uma antiga casa de putas, ou não? Era, sim. E aliás, tu olhavas para o teto e para o chão e havia as marcas do antigo varão central. Varão central. Essa foi também uma das piadas que eu fiz no Rolls Tall Eve, que foi o Dois Tons é um exemplo que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Uma antiga casa de putas que acabou nas mãos de um chulo. Classe. Portanto, zero extração de fumo. Sim. E fumava-se. Aquela uma vez que eu disse assim ao Ivo. Toda a gente fumava lá dentro. Aquela camisola amarela ali diz o quê? O gajo? Aquilo não é amarelo, é branco. Eu, não, aquilo está amarelo. Aquilo não, aquilo está amarelo. Aquilo tinha umas t-shirts penduradas ao longo de toda a sala, 5 ou 6 t-shirts. Que uma delas está ali. Porque quando o bar fechou, nós partimos o bar todo e eu roubei imensas coisas para o dono. Eu tenho todos os vinis que estavam expostos ali, porque nós roubámos tudo. Tens todos? Estão, grande parte daqueles vinis estão ali ainda. Ali. Eu estou à espera para ter paciência para decorar. E pá, zero, muito fumo, muito pouca luz, porque o bar era muito de rock, era mesmo rock, o ambiente era de rock e... Tinhas um candeeiro feito com garrafas da Heineken. Da Heineken, sim. Havia um relógio da Heineken, que é caricas da Heineken. Então, e dava mais boas atuar e produzir nessa altura ou agora? Naquela altura não produzia. Sim, estou a dizer produção. E hoje em dia... Diria gozo sim, mas lá está, não dava para fazer carreira daquilo porque não se ganhava dinheiro. Foi simplesmente, eu tinha 18, 19, 20 anos, que foi 21 vá, quando lá estive, e era maluquice para a frente, vamos, por assim dizer. Era fazer noites enquanto me dessem prazer e não me dessem prejuízo nem a mim nem à casa. É pá, eu tinha um gosto diferente. Primeiro era duas em duas semanas, só isso dá-te uma pica fenomenal. Duas em duas semanas. Estava num ponto diferente da minha carreira, ou seja, além de ter muita fome de atuações, a malta com quem eu também atuava, eu era muito mais brando no tipo de pessoas que, vai tudo. Foi tudo. É um regga-off aquilo, vou lá à noite. Se calhar fomos pijos agora, dizemos não vale a pena, não vale a pena. Não, mas pode-se noites... dizer que todas as pessoas que faziam stand-up em 2014, 2015, 2016, nos circuitos de bares, todas quase passaram por lá. Isso. Quem não foi, foi que não quis. Sim. Aquilo nós deram. Fomos esquisitos. Nós tivemos 2 anos a fazer temporadas, duas em duas semanas, sempre. Vai, não era falta de público, porque chegámos a ter mais eu de 100. Só fiz um ano, eu só fiz um ano. Chegámos a ter mais de 100 pessoas lá dentro a pagar 5€. Portanto, falta de público não era. Não era. Dávamos todas as condições, a nível de transporte, comida, bebida, não havia limites. De tudo o que tu quisesses consumir, podias sair lá completamente bêbado, como destes aconteceu com alguns. Sim. E pronto. E dois desses estão aqui. Mas eu saí quase sempre bêbado. Pois, eu não, mas algumas vezes que eu saí lá muito, muito, muito embriagado. Aliás, há histórias. É uma coisa raríssima. Acho que nunca ninguém. Eu estava lá, era 7 da manhã, era 7 da manhã. Ora, bora falar sobre isso. Nunca ninguém me viu bêbado num espetáculo. É isso que eu vou pedir. Aliás, atuei uma vez bêbado sem querer, foi no meu roast para a Comedy Club. Sem querer. Que eu não sabia o que ia haver. Eu vou lá para abrir o espetáculo do Luzinder. Abro o espetáculo. A minha noite aqui acabou. Fui beber. De repente dizem-me, olha, agora vai haver um roast lá em cima e vais ter de responder. Foda-se, eu nem estava preparado, já estava bêbado. Estás a ver? Agora, foi a única vez que eu atuei bêbado. Eu atuei só saí bêbado de barbas duas vezes. Eu... Essa e uma de Dois Tons. Um Dois Tons. Eu atuei bêbado no roast do antigo Dois Tons. Atuei bêbado. Eu estava super sóbrio. Atuei, mas caso metade da plateia, metade dos comediantes. Estava sóbrio, mas fui ficando bêbado, atenção. Sim, sim. O Rubem Branco foi ficando bêbado e acabou a noite completamente bêbado. Foi diferente. Era. Porque ninguém está. We don't give a fuck. Ninguém queria saber ali que íamos-nos todos divertir. Pá, havia, soube muitas coisas. Isso é uma noite especial, vá, vamos pôr assim. Não, é uma noite especial, pá. Nós saímos lá sempre. Não, é especial no sentido de. Mas todos, isto marca uma coisa. Sim, mas todas as noites de stand-up, a gente saía lá às 3, 4 da manhã. Yeah. Eu lembro-me de ir para o comediante sacar. Todas não, porque havia muitas que eu saía de lá. Eras tu a acabar a noite, quando eu era MC, porque eu tinha de ir para o trabalho. Sim, ele saía a correr para outros, mas houve outras noites que eram 6 da manhã. Sei que eu conheci. Da manhã que saímos lá. Aliás, nós, para tu veres que toda a gente que atuava no Tons, nós chegámos aí, tivemos uma noite no Dois Tons, as 5 pessoas que atuaram no Dois Tons enfiaram-se num carro e foram fechar o Vilaré. Era muito fixe, pá. Era muito fixe, tinha muita saudades disso. Em termos de respeito, Jorge Crespo, Miguel Neves e etc, tudo. Miguel Neves não estava nessa noite, acho eu. Ah, tá. Não estava. Mas estava Jorge Crespo, eu, tu e Prifar. Sim. Não, eu acho, não foi a noite do Neves. Não, Miguel Neves foi outra noite, porque depois fui pôr o Miguel Neves a casa com o Ivo Barbosa e foi uma história extraordinária também. Mas pronto, mas tudo isto para dizer, a nível de comparar as noites, como eu não produzia nessas, não sei, a nível de atuações, aliás, era diferente, é um ambiente diferente. E hoje em dia eu tenho outras responsabilidades, hoje em dia os riscos que eu posso correr junto de uma casa com quem eu já tenho uma certa moral, não tem a ver com ser conhecido, com ser bom, com ser nada, mas já estou lá, o outro Dois Tons, estive lá um ano. Neste já estou há um ano e meio. Ou seja, e no outro era o gajo que o Teodósio trouxe para apresentar, e neste foi desde o primeiro, ok, eu falo com os comediantes, eu faço o trato, não sei o que mais. É totalmente diferente. Por isso, antes era mais divertido na cena de é bem mais leve. Hoje em dia. Há uma grande parte do espírito permanece, do espírito que se claro que sim, claro que sim. E digo-te já, mudou a gerência, mas eu continuo a ser muito bem recebido lá. O Judito continua a tratar incrivelmente, não me falhou com nada. Aliás, o dono atual do bar era um bêbado ávido do bar antigo. E na noite, do livro do Barbarosa, e na noite que o bar fecha no roast, ele é um dos bêbados que está a fechar o bar às 5, 6 da manhã. Isto é família, cara. Sim. Eu trabalhei de resto nos Dois Tons e são muitas as noites em que eu estive com o atual dono até às 3, 4 da manhã. É assim, completamente bêbado. Assim. Tu falavas aí dos bêbados e dessa noite em que a malta estava bêbado, mas já é uma noite especial. Sim. Tu como comediante e tu como produtor de uma casa, como é que vem um comediante beber copos a mais depois, durante ou antes do espetáculo? São coisas totalmente diferentes. Sim. Cada uma dessas assim, tens uma empresa e és diretor de um departamento de marketing. Como é que tu vês os teus trabalhadores beberem antes, durante ou depois do trabalho? Pronto, eu sei, três momentos. Se for antes e durante, não. Não? Porque tudo a pagar é para tu trabalhar. Pronto. Ponto assente. Em todas as noites que eu produzi, não foi ninguém bêbado. É bom. para palco, não foi, ninguém se alcoolizou enquanto estava a atuar. Após a atuação, sim. E aí? Aí, okay, no roast? Depois da atuação. Noite fechada, casa com o espetáculo terminado, noite bem sucedida, eu próprio trazia bebidas para a mesa e sentávamos todos a beber. Não, mas uma cena de trazer bebidas e... Não, dizer, tu ficas ficar... bêbado. Tu ficas bêbado. Isto é simples, para mim é na boa. Mas, à primeira queja que eu recebo, sim, um comediante que me digam assim, epá, aquele gajo de vocês tem muito bom, foda-se, mas arranjou merdas com clientes, meteu-se com as gajas do bar, meteu-se com os gajos do bar se eu for gay, o gajo arranjou merda com o dono, o gajo conduziu o bêbado, despertou-se aqui à porta, pá, esse gajo está com a má imagem. Nunca não trabalho mais, mas nunca sucedeu. Mas no dia que suceda, só vai acontecer uma vez. Pelo menos comigo. Ok. Não tenho interesse em estar a dar a cara, porque lá está, nestas situações em que tu dás a cara, em que tu produzes, em que tu falas com o dono do bar, estás a dar a cara pela merda que os outros fazem. Até porque quando produzia, eu só começava, de facto, a beber uma cerveja ou outra a partir do momento em que a noite estivesse terminada, mas à longa escala. Aí já estás tranquilo. Sim, mas imagina, a noite acaba à 1 da manhã, eu começava a beber às 2:30 da manhã, já com tudo tratado, finalizado, toda a gente paga e vamos divertir agora, enfim, numa noite bem sucedida. Mas antes disso, não acontecia. Eu pergunto isto porque ainda não parei a falar com o Gil Prazeres e estava-lhe a chatear a cabeça porque ele estava bêbado depois de uma atuação dele. E já falámos com outros elementos do meio da comédia e há malta que defende que não há mal nenhum porque é um trabalho noturno. E eu não defendo isso. Eu sou um perguntava qualquer de um bar, de uma discoteca, sim, um segurança. Exatamente. Olha, como é que é ficar bêbado? Eles vão dizer assim, giro, não trabalha mais aqui. Aqui a questão é, há bêbados e bêbados. Há a questão de tu beberes uns copos com um amigo, com os teus amigos, que podem ser as pessoas com quem tu atuaste ou não, e ficares tocado, mas mantens a tua postura sempre. Exatamente. Que eu próprio, enquanto responsável daquelas noites, para com a casa e para com a própria imagem das pessoas que atuaram lá, eu procurava sempre mantê-las e nunca ninguém faltou ao respeito a ninguém, ou se faltasse, eu próprio intervia. E outra coisa é a gente ir beber uns copos, surgir a conversa, irmos nos libertando um pouco mais, mas nunca passou daí. Nunca ninguém saiu lá a gatinhar, digamos assim. E tu que já atuaste bêbado, como é que é a tua bêbado? Epá, não tens total controle, meu. Sim. Nada. Estás muito mais liberto, ou seja, não tens filtro. Isto para gajos como eu, que invento muito em palco, é do caraças, porque é tipo, de repente não estás a 100, mano, estás a 300. E a malta fica, epá, ou seja, em vez de eu estar ali e dizer 3 piadas, se calhar digo 7. E das 7 há 4 que são boas. E há três que são muito más. Ou seja, o que eu antes diria de piadas, agora digo só de muito más. Mas também digo coisas boas. Ok. Ou seja, e foi só uma vez, foi num roast a mim, foi numa noite em que estavam alguém amigos meus, porque eu tinha feito antes relativamente há pouco tempo. Ou seja, não te consigo dar um exemplo. Eu tinha de atuar bêbado 10 vezes. Para tirar uma conclusão. 2 vezes num bar habitual, 2 vezes em sítios novos, 2 vezes em noites de outros gajos, 2 vezes a sol, 2 vezes não sei o quê, para dizer assim, bem, olha, por norma é isto. Agora, não sei. Agora, é aquela merda. Epá, eu acho que nem se concebe a ideia de, olha, já que vou atuar, vou bêbado. Ou tu és alcoólico e fazes tudo bêbado e por isso atuas bêbado, ou então, se tu fazes a tua vida toda sóbrio, ah, mas como vou atuar e sou um artista do caralho, vou aqui beber uns canecos ao jantar. Não és um artista do caralho, és um estúpido de merda. E comigo não trabalhas assim. Parte de compreender qual é a tua profissão. Se fores de facto stand-up comediante, é a tua profissão, atuar é o teu trabalho. Os artistas se podem foder todos. É uma estupidez. Atenção, se o facto de tu te fazeres um bocado contribuir positivamente para a tua atuação. Está bem, puta, arranja-me um médico que diga que fica melhor quando está. E ele vai dizer assim: é pá, não podes, fica mal. Stand-up comediante é uma profissão científica. Sendo a comédia é uma profissão científica. Então arranja o que tu quiseres. Diz-me outra profissão. De repente, os stand-up comedians são tipo semideuses. Não são bem como os comuns mortais. Não é uma questão de ser semideuses. Eu só estou então arranja-me lá uma profissão igual à de stand-up comedian. Há pessoas que, se fumarem alguma substância ilícita, tornas mais libertas. Sim. Mas não significa que elas percam o controle sobre elas. Está bem, mas nós não estamos a falar de tu bebes 3, 4 imperiais e ires para palco bem rodado. Estamos a falar de ires beba. Não, ires beba não. Enrolas a língua e o caralho. Não, isso não. Eu enrolei, eu estava em palco, estava tudo fodido naquele momento. Mas isso eram 3 horas de stand-up. Nós fizemos um espetáculo de 2 horas e no fim desse espetáculo demos um roast às pessoas em que esclarecemos que a partir dali, epá, nós íamos relaxar e ia ser divertido para toda a gente. Portanto, apresentámos as regras desde logo no início e já com 2 horas de espetáculo. Por 3 euros acho que está mais do que aceitável, porque era na altura. Foi 3 euros? Foi 3 euros na altura, sim. A partir daí é que começou a ser 4, 5 euros, mas na altura eram 3 euros ainda. Isso vai contra uma teoria que muita malta defende, que é impossível subir-se preços de bares. Não, nós começámos de borla e subimos em no ano e meio de 5 euros. E a cada vez que aumentávamos os preços, nós aumentávamos sempre os preços porque tínhamos a casa demasiado cheia. e que tínhamos que começar já a selecionar algum tipo de público, e cada vez que aumentávamos o preço subia ainda mais o número de reservas, ao ponto de eu terminava as reservas, o espetáculo era ao sábado, à de quarta-feira estava cheio, tinha todas as mesas reservadas, tinha 80 ou 90 pessoas para estar naquele bar, e estava a aceitar reservas para daqui a 3 semanas para essas pessoas, para o próximo espetáculo depois deste. Cada vez que aumentava os preços, mas isso foi um trabalho contínuo, foi muito dos comediantes, muito mérito dos comediantes que lá foi, muito mérito da casa que se formou e do sucesso que teve. E eu agora vou questionar se o Dois Tons é a casa de maior sucesso em Lisboa. Lisboa não considero. Depende de quem é para ti é o maior sucesso. Sim, a nível de longevidade... Nível, espera aí, se tu me dissesse assim, qual é que foi a casa que mais dinheiro fez de entradas nas noites todas? É o Chafarito. Sim. Porque é o bar que tem entrada mais cara. Sim. Por isso vai lucrar, é um bar mais pequeno, os gastos são menores, e agora era 6€, que entretanto já fechou, mas houve uma altura que era 8€, com duas imperiais, de certeza que lucrava. E tinha cartazes com Diego Fonseca, Hugo Sousa, Pipoca Mais Doce, Daniel Carapeto, ou seja, nomes sonantes, minimamente sonantes. Não é que nós nunca desejássemos ter esses nomes, muito pelo contrário, simplesmente não tínhamos acesso a eles em termos de acesso. É diferente, na minha opinião. Se a casa que tu querias não é uma casa para o público que só vê esses nomes, se é uma casa que vai ver stand-up, não, nós era uma até casa é stand-up. Bom tu não tens esses gajos, e se algum dia tiveres, aliás, é tipo, ui, ponto, isto aqui é uma noite especial. Ponto acento, nós fizemos mais de 10 espetáculos em que nós nem sequer tínhamos comediantes anunciados, tínhamos que havia stand-up, ele era o MC e os convidados eram especiais, e as pessoas vinham na mesma. E é quando sucede os 5€ e sucede ter 80 pessoas a uma quarta-feira e o espetáculo é ao sábado. Pá, num bar é uma realidade que não existe. É claro. Claro. Existe de fazeres um teatro e tens de facto antes da tua sessão, o teu solo, mas tiveste meses de preparação do solo e meses de publicidade, é etc. Vamos falar de 2 semanas, nós não gastávamos um tusto em publicidade, era tudo Facebook, eu tinha a minha base de dados das pessoas, as pessoas saíam do bar, reservavam para a próxima e etc. Por isso mas, pronto, mas tipo, a nível. Peço desculpa, a nível financeiro, principalmente foi o Chafarix, e a nível de cartaz, talvez o Chafarix, a nível de longevidade, o Rocket. Todas sim, as semanas. Sim. Rocket e Cinema City, talvez. Anos, está bem, mas é que o Rocket começou antes, o City já acabou e o Rocket continua. Sim, sim, sim. Todas as semanas, só para em agosto e feriados e vésperas de feriado. Tirando isso, a tua cena. Em termos de número de pessoas total, talvez seja. Ou assentado. Não, espera, é o desde que abriu. Desde é, que... Pô, o Rocket tem 7 anos quase todas as semanas, correto. Mano. Vai dar 40 espetáculos, com uma média, eu arriscaria a dizer, de 70 pessoas por espetáculo. E era cobrada a entrada? Não. Mas é que está o truque. Está bem, mas vais ao Rocket e o consumo eu lá. Eu sei. Eu frequentei o Rocket e assisti no momento. E é um bom bar para stand-up. Não claro, sei se permanece é, ainda. É, continua a ser qualquer. Mas pronto, o Dois Tons é um caso de periferia. Putos que nunca tinham feito nada. Comediantes que ninguém tinha situado nenhum. Não é uma zona de fácil acesso, ou seja, não é perto de não é perto da Expo como o Rocket, não é perto do metro, não é perto de Santos, não é perto de nada. É uma cena que tens que meter o GPS, é uma cena que tu tens que bater à porta para poderes entrar, porque as portas são de chapa, tu não conheces o sítio. Não há forma de olhares lá para dentro, não tinhas estado assim de fundo, não era confortável, não era um sítio charmoso, ao contrário dos outros, que tem isto, tem aquilo, não. É um barraco. Era. E nós pegámos naquela merda e criámos uma cena muito fixe. Porque lá está, houve uma predisposição de tanto quem organiza, como quem atua, como quem é dono do espaço, e pá, vamos fazer aqui uma cena mesmo muito fixe, que vai perdurar. E já recebeu muita malta e aparentemente já foi referenciado, esquecem sempre de dizer que neste momento sou eu quem organiza as noites, que é uma cena do caralho, acho muito engraçado essa merda, e outros podcasts em que isso acontece. O que realmente... Mas queria só ter isto, porque eu não me esqueço da malta que... Epá, enfim, é uma falta de consideração. Curiosamente... Tu ives a uma casa de alguém... Os podcasts que eu tenho esse livro lá, tenho este livro na prateleira, não é? Ah, não estamos a falar de livros, estamos a falar de podcasts. Pensei que fosse livros sobre humor, onde se referenciasse outras coisas. Não. Tu bem confuso. Eu também, cara. Estou bem confuso. Não, não. Cara, mas... que estou bem confuso. Estás a falar do quê? Não, há podcasts que referenciam o bar, mas não referenciam quem organiza as noites, correto? Exatamente. Pronto. Ah, já? Sim, existe. E, qual portanto, que é? Isso aconteceu no Falando outra coisa, não. Isso é o mesmo do ato que sabias. Com o Mordão se brinca. Exatamente. Foi falado de Dois Tons e não foi referido no Mordão. Exatamente. Com todo o respeito a Nelson Nunes, eu tenho o livro ali na prateleira, está a 5 metros de mim. Epá, eu não tenho o livro. Eu tenho, digo isto, tipo, mano, podias ter dado o jeitinho. Sim. Acho que é bonito, okay. Estás a ver? Deixa-me, já sei, vou contextualizar, porque o próprio Jurássico sabia que estão a falar. Não, foi uma vez que nós fomos lá ver uma noite? Sim. Onde estava o Subtil e o Sofia Bernardo? Sim. E a Vani. E a Vani. O gajo gostou muito da noite, não sei o que mais. Epá, se calhar, ou das duas, ou não gostou de mim, que é legítimo. até porque eu tenho um registro que não agrada a toda a gente. Sim. É pá, mas pelo menos dizes, é o 2 tons e meio, porque senão parece que... Como é que foi referido no podcast? Foi o 2 tons e meio e veres. Atenção, atenção. Mas como é que foi? O bar é referido, o bar é referido como... Com respeito e com prestígio. O bar é referido como uma das poucas casas em Lisboa que tem stand-up há imenso tempo. Claro, mas eu acho sempre que é tipo... Mas tu sabes quem é. Ah. Percebes? Sabes quem é o responsável. Okay. Diz. Percebes? É o mesmo que eu ir atuar uma casa do Joel e não dizer que é do Joel. Ir atuar uma casa do Xará e não dizer que é do Xará. É o mesmo que eu dizer assim... Puto, fui à Serra Vitória que é uma grande casa. E acabava aqui. É uma grande casa do Hugo Rosa. Acrescenta. Fica bem. Percebes? Pá, mas isso é a minha opinião. Eu não tenho problema nenhum ainda. Eu gostava só de dizer que de vez em quando no meu podcast sai nesse podcast um shirtzinho. Era adorável que isso saísse. Era adorável. Tu podes escolher o shirt? Posso. É pá, tu escolhes. Nelson, manda mensagem e vamos beber café, mano. É verdade. O que é que querem falar mais? Estás à vontade. Mano, nada, isto já está para aí com uma hora e tal. Não está nada, estás doido. Estás doido, estás banda doido. Faz as perguntas que quiseres. Acho que o incenso. Acho que o incenso. O essencial ficou dito. Fomos do História do Pod, tens de meter bips. Falámos do MC que foi a carreira do teu pai, tens de meter bips. Cumprimentámos o teu pai, podes meter um intervalo ou só um bip durante 2 minutos. Tu mais tarde disseste, mas porquê é que eu vou meter bips na história da bip? Da bip, por isso tem cuidado. E é isto. Por isso tenham cuidado. Sim, tenham cuidado. Eu tinha uma cena para falar. Espera, agora é que vai ser. Tu foste MC naquela casa durante uns tempos. Durante 2 anos. Durante 2 anos foste MC? Até eu entrar. Até ele entrar. Até tu entrar. E depois assim. E tu entraste. Disse e ele entrou assim, porquê? Dá-lhe um jeitinho. Não, eu entrei porque eu fiz, nós conhecemos no Lisboa Comedy Club. Eu tinha. Epá, eu não era grande comediante, verdade seja dita. Não, mas isto não muda. Eu quero que tu assumas, porque há malta que não assume, que faz isto e não assume. O quê? Há malta como tu que monta casas. Sim. Que quer fazer noites. E acho que muito bem que queres queira fazer. Certo. Mas não assume que não é assim tão bom e que precisa de um gajo mais profissional. Não. Aliás, se tu tiveste esse tato. Se tu me perguntares a mim se o Daniel de hoje em dia pagaria bilhete para ver o Daniel de há 2 anos, não, não pagaria. Mas nem para ver o Ruben de banco de há 2 anos. Sim, mas a questão é mesmo essa. Sim, as pessoas não têm que ter. As pessoas têm que pensar a partir de um ponto que é quando pararem de evoluir, estão na merda, mandem-se numa ponte. Ponto final de parágrafo. Quer dizer, que epá, eu não vou ficar parado a ver a vida andar para a frente. Nós temos que evoluir enquanto pessoas e que sermos capazes de admitirmos que nós éramos piores do que éramos hoje em dia e temos a honestidade e humildade de perceber, epá, eu não era assim tão bom e eu pedi ajuda, de facto, a Ruben e a outros comediantes, foram lá MCs mais pessoas, que, com todo o respeito que eu tinha por eles, e tenho o prazer de dizer que todas as pessoas que eu convidei para atuarem lá tinha mesmo respeito pelo trabalho delas. Quem é qual foi MC? MC foi o Juan Pereira, acho que foi MC lá uma noite. O Jorge Picoto foi MC lá uma noite e penso que David e penso que Pedro Luzindro foi MC lá uma noite. Penso eu que está. Serão noites em que eu também não estava lá. Sim, porque entretanto tinhas outro espetáculo. Era, não, era a cena de, quando estava no meio termo. Exatamente. Um dia para estar lá com o Dávila ou com o Sousa. Pronto. Pá, achei que a casa chegou a um ponto que precisava de outras pessoas para evoluir, que eu não era essa pessoa. Introduziu o Ruben começou a ser MC e deu-se muito bem. O próprio, os contactos que o Ruben ia fazendo em Lisboa, eu fui estudar para uma universidade para permitir-me menos tempo. O Ruben foi trazendo esses contactos para cá e eu fui passando para um papel de produtor. Comecei a retirar prazer desse papel, de produzir algo, sem ter que ter a fama disso ou o meu nome envolvido, mas saber para mim próprio que aquilo tinha tido sucesso. E preencher um papel que muitas das vezes as pessoas não querem preencher, que é simplesmente produzir. Eu acho que um comediante não tem que estar preocupado com todos os fatores que produziam. Houve noites de sucesso, houve noites em que eu, no dia do espetáculo, tinha 20 pessoas reservadas e dizia aos comediantes que a casa estava cheia. E eles chegavam às 10 da noite e a casa estava cheia. Porque... É renda por... Eu vou perguntar como é que está, puto. Porque nenhum comediante. Escutadíssima. E chegou a haver noites, em que, dias, em que às 3 da tarde e o espetáculo era às 10, eu tinha um comediante e atuaram 5 comediantes nessa noite. Não, ninguém tem que saber o que é que está por trás, mas alguém tem que assumir esse trabalho. Não tem que saber? Hã? Achas que não tem que saber? O quê? Achas que o comediante não tem que ficar a saber das informações verdadeiras? Ah, é assim. Eu, enquanto control freak, eu quero saber tudo. Quero saber até quem é que são as pessoas. Mas também te digo. Quem está a atuar muitas vezes não tem o tato de perceber, pá, isto agora estão 30 pessoas, mas isto é uma casa que enche sempre, a luz vai encher também. Nem consegues, fica cheio, só vês cadeiras vazias, meu. Por isso, se calhar, tens alguém dois passos atrás e diz, isto já vai encher, por isso é que tenha calma. Puto, está cheio, vai lá. Também é bom, é uma mentira confortável. Ok. Sabes? Agora, claro, no primeiro dia em que a mentira caia, por acaso nunca aconteceu, porque é o mesmo dia, mas aquilo me diz, está esgotadíssimo, e eu estou a atuar para 20 pessoas, isto não estava esgotadíssimo. estava mais ou menos, pá, não sei o quê. Ou seja, pá, eu nunca disse que estava esgotadíssimo. Eu dizia era que está cheio, assim, isto aqui não cabe nem mais uma mosca, não sei o quê. Porque eu nunca. Tabernebo, o gajo vende tabernebo. É que falácia. Eu puxava do bloquinho, estás a ver? Um bloquinho muito pequenino, tipo há 5, ou o que é? Não, há 6. Sim, há 6. Há 6 quadriculado com um lápis HB. E dizia assim, olha aqui, pá, ó, só a Susana, 37 pessoas, a Susana, aqui, inventava nomes, mas quem é essa? Nunca surgiu uma Susana no 2. Pessoas de Ney Martins não têm dinheiro para lápis HB, só para... É aquele 2B ainda pior, 2B. Da fini, muito pequenininho já, afiado desde o 7º ano. É aquele lápis assim, verde de uma marca que não se pode dizer o nome. Nem sei o nome da marca, podes dizer, visto que não tem patrocínios. Staples. Bem, vem agora o artigo 13, pode dizer. Ah, pois é, é artigo 13, vamos falar do artigo 13 aqui. Engraçado. Isto não é assim. Isto não é assim. Até porque amanhã, ou seja, dia 2 de dezembro, para além do Ida Maluco Beleza, vai sair 2 vídeos. Sabes quando é que isto vai sair? Quando? Dia 17 de dezembro. Não está atual, está. Vai sair dia 17? Está atual. Tá dia atual. 2. Eu fui ao Maluco Beleza. Então é isto. Foda-se, tu tens noção que enquanto tu estás a gravar esta merda, que é para dia 17, eu gravei o meu, eu publiquei o meu, já está online e daqui a 10 minutos está no Spotify. E tu sabes Spotify que eu vou colocar Ruben amanhã. Spotify e Ruben Branco com 2 de vez. Eu amanhã vou colocar o do Fonseca. Giro. E daqui a uma semana a segunda parte do Fonseca. Está fixe. E dia 17 este episódio todo. Profissionalismo. E passado uma semana... O que se vai falar daqui a pouco. Com o Rafa. Se... Pá, já e ainda outra a seguir. Está quieto no episódio. Está bem. Então vocês agora podem fechar isto. Aliás, eu gosto muito do teu núcleo de convidados. Tens Frederico Pombares, tu tens Rui Cruz, tens Paulo Almeidas, tens Rui Sinel de Cortes, Guilherme Fonseca e Daniel Tuilosi, que ninguém sabe. Pronto. Quem ele é. Espera aí que para a semana vem um que nem sequer é da stand-up. Lida com isto. É que o puto não faz stand-up. Mas olha, vais fechar isto assim? Não, vamos despedir as pessoas. Vais despedir como deve ser. Respeita as pessoas também tu. Não, só vou dizer para subscrever também o meu podcast. Vão ao Spotify e pesquisem Ruben Branco com 2 3, tudo junto, Ruben Branco com 2 3. Vão à Faculdade de Letras e paguem-me Imperial. Não é mau. E da minha parte, são os restantes episódios que sairão semana após semana. Dizeste que saíram ou que saíram? Saíram. Porque e os que já saíram, eles não vão seguir? Pá, estejam quietos. Não, é os que já saíram. Uma parte eu sou com o Ruben, não vale a pena estar a ouvir. Pois, porque nesse aí tu falas pouco. Já hoje falaste pouco também. Pá, mas isto é o costume. Não, mas não te sentes bem quando gravas comigo? Porque sentes que sinto. É quase como fazeres uma cena, mas com alguém que sabe. Não é? Não sei. É tipo conduzir. Imagina, estás a conduzir. Tu és uma nave a conduzir. Mas imagina quando estavas em aulas de condução e tinhas um instrutor ao lado. Era fixe. Estás a ver? Tens ali alguém que sabe. Aqui foi exatamente a mesmíssima coisa. É? É, meu pequeno tufo. Já parou? Mas porquê tens um guaxinim morto na cabeça? Opa, cala, tu não estás em palco. É chato. Não é crowdwork para mim que estou aqui nesta cadeira. Mas eu não estou a fazer crowdwork. Atenção. Não estou. Não estás? Não perguntei se vocês os deixam um casal. Não somos. Não sei. Mas eu queria. É assim que se faz, é assim. Calma, isto é o Muro do Norte, não é? Epá, não é assim. Eu vou então olha, despeito todas as pessoas. Então vá. Vão a Spotify, pesquisem Ruben Branco com 2-3. Ah, não é isto. Desculpa. Vão ao YouTube, pesquisem Ruben Branco com 2-3 no YouTube. No Twitter também, Ruben Branco com 2-3. O Neves, pronto, ele é especial, por isso ajudem as cotas sociais dos atrasadinhos mentais, como o Neves. E pronto. E pesquisem fundo... pessoas com talento também, para além disto. Sim, para além disso, é o caralhinho que está foda.